Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes, just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e estamos hoje aqui com a presença do vira-casaca Leonardo Bento. Também temos hoje aqui essa cruza de ceia de Pégaso com Nate Gray e Paulo Arthur. Nossa! Muito bonito, muito simpático. Estamos também aqui com o Magaren que... É, eu tô sem piadinha hoje. Puxa. Foi mal. E também com o puxa-saco Mônio. E como sempre, estamos reunidos graças aos esforços daquele miserável que trouxe a guerra até nós. Não, peraí, esse é o saga errada. Ah, que se dane, é o Eric. Caramba. E hoje estamos aqui para falar de Guerra Civil, a original, né? Tem tanta Guerra Civil depois. E se não viu também. A gente vai discutir aula de história aqui, Guerra Civil Americana, é isso? É original. Exatamente, é Norte contra Sul e tudo mais, escravidão. E é, coincidência ou não, a gente está gravando isso no dia da votação do impeachment, né? Então eu espero que não tenha ligação, né, o tema. Como não? Tem um azul contra um vermelho, dá na mesma. Tem até um murinho lá para separar os caras lá. É? Eu vi uma foto dos caras indo jogar vôlei no muro, mó legal. Eu vi também. Então, vambora. Então, para começar, eu acho que a gente pode dar uma visão geral aí dos autores e de onde que saiu a ideia, né, e tudo mais. Mas antes, eu acho disso, antes de falar disso, o Leonardo ou qualquer um que quiser, tem como algum aí resumir basicamente a ideia geral da Guerra Civil, o que que ela foi? É, foi querer jogar para os Vingadores o que já aconteceu 30 anos antes na história dos mutantes, que era uma lei de registro, né, que foi a lei de registro mutante. Então é a Marvel querendo escantear de novo os X-Men, como sempre. Aquela lei que o Reed Richards vai totalmente contra, né? Lá 20 anos antes, ou não? Senador Kelly, né? Com o contexto de Dia de Futuro Esquecido e tudo mais. E aí, como os X-Men não estão da Fox, a gente já sabe o final, né? É o melhor resumo que eu já vi da Guerra Civil. Eu pensando que ia falar sobre o Bush e aquela palhaçada toda, o ato patriota e por aí vai. Eu sou diplomata de segunda a sexta, final de semana eu tô de férias, sou de folga. Não, é basicamente isso, né? O governo tentando registrar os heróis por causa do tanto de merda que eles fizeram e fazem, né? Todos os dias. Com uma frequência absurda. E os heróis se dividindo em dois times principais aí e entrando em guerra um contra o outro, né? É o time certo ou errado? Não, só pra dizer, como o Paulo disse, tá inserido mesmo na lógica de paranoia americana após o 11 de setembro, né? Inclusive com campanhas públicas de se você acha que seu vizinho tá fazendo algo suspeito, denuncie, coisa do tipo, então, que levou o Miller, então, a se inspirar para fazer a saga, então, e colocar mesmo amigo contra amigo, né, nesse sentido. Por um instante, achei que ia ser algo do tipo que fez o Miller denunciar o vizinho dele. E a revista, ela é de... A minissérie, né? Ela saiu em 2006, né? Então, o 11 de setembro ainda era razoavelmente recente, né? Nessa época ainda não podia ter muita referência e tudo mais. Como mas não podia ter muita referência? O Homem-Aranha tava lá no 11 de setembro. Não, mas lá é uma revista... Ah, você fala do filme ou da revista? Não, da revista. A revista. Mas ali é porque foi uma revista por causa do 11 de setembro, né? Tipo, fora isso, não podia nem citar o negócio. Né? Logo depois, por exemplo, do que aconteceu, o Morrison nos X-Men, quando ele introduz a Pó, e é uma história no Oriente Médio, mas ele já dá uma visão crítica, e é muito pouco tempo depois que ele já dá uma visão crítica já do que estava acontecendo no Oriente Médio, e tentando condensar isso numa personagem mulher muçulmana que utiliza o véu e tudo mais, e a história dela de estreia, né, do resgate dela lá é algo sintomático nesse sentido, já é uma crítica já à Guerra do Terror, não uma crítica, mas uma analogia ali à Guerra do Terror, então, e ou o que vem antes, o regime talibã no Afeganistão e assim por diante. É, mas duas coisas que, eu, se eu não me engano, foi nessa época, ou foi na época pré-New Avengers do Bendis, que a Marvel fez lá um retiro, chamou todos os principais roteiristas dela na época, o Bendis, o Mila, o Joss Whedon, tinha mais gente nessa galera junto aí, foi até o início daquela ideia de arquitetos que permeou durante um bom tempo a Marvel, e botou todo mundo pra pensar e tentar pensar em plots que fossem bons pra Marvel. A ideia do Bendis era fazer Dinastia M, não funcionou tão bem assim. Funcionou. Mas foi, eu acho que foi antes, né, dos Novos Vingadores, que eu acho que a ideia dos Novos Vingadores saiu dessas conversas. É. De colocar Homem-Aranha, Wolverine e tudo mais. É, porque, se eu não me engano, a ideia do Bendis era foi o Dinastia M e a ideia do Miller foi o que virou Guerra Civil. Aí eles estavam tentando implementar as ideias, pelo menos uma por ano, pra ver como é que fazia. Só que nesse meio tempo eles tinham que dar uma geral ali, porque tinha muita gente que não podia participar dessa história, porque senão desequilibrava. Por isso que também foi até sintomático o fato dos X-Men estarem bem, assim, participação bem reduzida nessa saga, porque não tinha como eles não irem pro lado do Capitão América, e se eles fossem pro lado do Capitão América com força total, ia ser um desequilíbrio total. O Hulk também ia ter uma força que ia desequilibrar bastante, se ele tivesse. O Thor, da mesmo jeito. O clone já desequilibrou pra caramba ali, ele sozinho quase venceu uma batalha. E o Surfista Prateado era outro que, se tivesse na Terra naquela época, lascou pra todo mundo. É, o Thor, nessa época, ele tava desaparecido por causa do Ragnarok. O Hulk tinha ido pro espaço exilado pra aquelas histórias Planeta Hulk, né? E os X-Men tinha 190 e poucos mutantes só e vigiados o tempo todo, né? Pelos sentinelas. E dando risada, nas, né? Mas eu queria fazer uma parte da parte política, né? O Paulo fez a piadinha lá da relação que tá acontecendo no Brasil do azul com o vermelho, mas o azul com o vermelho também representam o Partido Democrata e o Partido Republicano. Então, querendo ou não, dentro dessa lógica de trazer uma analogia para o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que há uma associação possível de fazer isso, ainda mais. Ainda mais pelas posturas que assumiram, então, o Tony Stark ser pró-lei, ser pró-governo, ser uma representação do Partido Republicano e o Capitão América ser uma representação do Partido Democrata nos Estados Unidos. O que eu tinha falado, Eric, é que o X-Men estava dando risada, os X-Men estavam dando risada, justamente pelo paralelo com o registro de mutantes, né? No dos outros é refresco, seus trouxa, toma! Exatamente. Só comentando aqui que a gente falou Miller, né? Mas só pra deixar claro aqui, os autores, né? Os principais da minissérie foram Mark Miller com a arte do Steve McNiven, né? Então, só pra deixar registrado. Mas hoje em dia a gente tem uma mega saga por ano, né? Todo ano tem uma mega saga. Não, a cada 6 meses. Que... pois é, né? Já tá a cada 6 meses. Sendo que Guerra Civil, no final das contas, foi a segunda, né? Se for parar pra pensar. Primeiro foi Dinastia M, né? E Guerra Civil foi. Acho que começou com os Vingadores destruídos lá. Mas lá não envolvia todo mundo, né? Era mais uma história dos Vingadores. Não, mas começou lá essa ideia de vamos ter um mega evento que envolve. A queda, né? Que você fala? A queda, isso. Eu esqueci como ficou no Brasil. É, mas com a minissérie em si, eu acho que começou com Dinastia M, porque Vingadores a Queda ainda era estrutura que nem Massacre, que tinha, era nas mensais. Ah, isso aí, e o interessante de Dinastia M, Guerra Civil e tudo mais, é que é daquela, né? Vamos nos reunir para ter ideias, né? E aí, beleza, saiu essas aí. Hoje em dia temos obrigatoriamente que ter uma mega saga por ano, né? Independente do que for, né? Esse eu acho, medo e tal. Eu acho que naquela época eles pegavam, vamos fazer um brainstorm aqui e jogar um monte de ideia. Não, essa é uma bosta, ou essa é boa, vamos fazer. Hoje em dia eles já. Oh, aquela que a gente jogou fora naquela época lá, vamos lá. É por aí. Pior que eu não duvido muito, não. Mas enfim, né? Basicamente o que aconteceu, né? O governo norte-americano, principalmente, né? A história está focada nos Estados Unidos, então o governo norte-americano já vinha pensando em uma lei de registro dos super-humanos e tudo mais, por causa de várias coisas que vieram acontecendo ao longo dos anos, né? Das décadas que eles atuam. Sendo que os últimos foram Wolverine falando que ia matar o presidente, o Hulk matando um monte de gente também, né? Tanto que ele foi exilado pro espaço. É, se matar pessoas é um problema, o Homem-Aranha tá lascado. O que mais, tirando o evento da foram as três que eles citam, é a do Hulk contra o mundo, que foi a destruição lá da briga do Hulk contra o Coisa no Las Vegas. Foi o inimigo do Estado, que é quando o Wolverine foi dominado pelo Tentáculo, que é a história do Miller também. E o atentado em Filadélfia, que é do arco do Brubaker no Capitão América. Acho que é o arco que antecede o Soldado Invernal. Ah, sim. Então, e a história começa com... Já vinha sendo conversado, né, sobre essa lei e tudo mais. E o pontapé final, né, acaba sendo o Nitro lá explodindo e matando um monte de criança, né? Se fosse adulto não tinha problema, mas criança... Mexeu com criança e cachorro... Isso que eu ia falar, pra ser pior só se fosse num canil, aí... Tinha adulto no meio, né? Mas, cara, nessa cena aí já dá pra vocês falarem a palavra mágica do grupo, descaracterização. Sim. Porque, vamos ser sinceros, a história é boa, mas o Mila escreveu ela cagando pra personalidade de todo mundo. Porque os novos guerreiros viraram buchas. Não que nunca fossem, né? Não, mas antes Shiro, eram buchas que sobreviveram pra tudo Terrax. Ah, mas toda. É o que eu costumo falar, eu leio agora a parte. Acho que é desde a Guerra Civil, eu leio as histórias como se não tivesse nada antes nem nada depois. Como arco fechado mesmo, os personagens são novos. Porque se você for ver a história do personagem desde o começo até agora, aqui, acho que não tem um que se salva. Eu acho que eu vi uma entrevista do Miller falando que, pra história, ele tentou pegar, tipo assim, a essência que ele via em cada personagem, desconsiderando algumas coisas mesmo, né? Que eu acho que é o que eu. Quase todos os autores pós anos 2000 fizeram, né? Tipo assim, ah, esse cara aqui eu sempre interpretei que ele era, sei lá, mulherengo. Né? O cara nunca foi mulherengo em nenhuma história, mas eu sempre achei ele com cara de mulherengo. Então na minha história ele vai ser, sabe? É mais ou menos assim, né? O que acaba sendo que a gente tem que fazer o que o Magari falou, que é ler história por história, né? Separada, como um arco fechado. Como se fosse um filme, né? Muito triste isso. Bom, é isso pelo menos explica bem aquela situação dos personagens, cara. Porque o Johnny tá lá, mega playboy, e ele fala o que o Mila pensa dos Novos Guerreiros. Cara, é gente da terceira divisão. Se for terceira divisão, foda-se eles. Então... Deixa eu fazer uma pergunta. Como não... Novos Guerreiros, eu só tinha lido, por exemplo, anteriormente, aquele... Um cross que eles tiveram com a X-Force há muito tempo, né? Os Mutantes by X-Force há muito tempo. E aí começa a história, eles estão gravando o reality show e tudo mais. Em algum momento eles tiveram essa veia descompromissada e antes eram super-heróis. Sim, de questão de poder, o Paulo já falou, enfrentaram o Terrax e tudo mais, mas estilo mais fanfarrões, assim, porque estavam fazendo um reality show, né? Assim, não é algo pra levar a sério. Eu posso responder essa. Que eles tiveram uma minissérie de 6 ou foi 12 edições lá nos Estados Unidos, em que o Zeb Wells, ele era até uma equipe assim, tipo Zeb Wells Paco Medina. Eles fizeram isso aí dos heróis estarem deles como um herói de reality show, cruzando o país lá pra bancar os super-heróis contra vilões de totalmente baixa renda. A questão toda é que, assim, pegaram e fizeram isso aí com os personagens em seguida, que foi, entre aspas, seria a segunda temporada do reality show deles, seria o começo da Guerra Civil. Agora, essa minissérie nunca chegou a sair do Brasil. O bizarro é que, assim, se tu for parar pra pensar, o Nova sai de herói de reality show pra o cara que salvou a galáxia na aniquilação, que é ao mesmo tempo da Guerra Civil. Tá vendo? Ainda há esperança pro pessoal do Big Brother aí. Bom, então, né? Basicamente, a lei é aprovada, o Homem de Ferro fica do lado do governo, o Capitão fica do lado anti-lei, né? Vamos dizer assim. É a história que todo mundo conhece, provavelmente, e se não conhece, esse programa com certeza vai ter spoiler, né? A gente já falou spoilers e vai continuar tendo. Eu não acho que é spoiler uma história que tem mais de 10 anos. Tem 10 anos. Vai fazer 10 anos. É, vai fazer 10 anos. Eu não acho que é spoiler uma história que tem mais de 9 anos. Então, e aí basicamente o que nós temos é o Homem de Ferro ali trabalhando junto com a SHIELD, né? Fora. Fazendo o que o Homem de Ferro faz melhor. Porque ao contrário do que os filmes deixam entender, o Homem de Ferro sempre foi um tremendo babaca. Aprendam isso. É, no filme mostra que ele é babaca de uma forma diferente. Uma forma divertida, não. Ele é um babaca quase vilão, gente. Aprendam isso. Ele tá um passo de fazer merda assim sempre. Inclusive ele tenta apoio dos mutantes, né? E a gente comentou que eles acabam se abstendo, né? O Wolverine acaba tendo um papel importante, né, na Guerra Civil. E na revista mensal dele ele vai perseguir o Nitro, né? Foi justamente o cara que matou todo mundo. E tem uma das demonstrações de fator de cura. Pois é, tem uma demonstração de fator de cura dele que foi uma das mais exageradas que eu já vi. Nossa. Que é ele ficar só no osso e caminhando enquanto os músculos vão se regenerando, pele, cabelo e tudo mais. Até o uniforme, né, se bobear. Mais exagerada que essa, só daquela minissérie Logan, eu acho, né, que é a que cai a bomba atômica na cabeça dele. Ah, essa mesmo. Cara, depois que eu assisti Dragon Ball, depois que eu assisti Dragon Ball Z e o Cell se regenerou de uma célula do cérebro. Mas era o Cell, né? Não era o Wolverine. Acho que o pessoal da Marvel assistiu também. Deve ter sido. Caramba, eu lembro de ter saudade lido... do tempo que só uma surra bem dada já fazia ele ficar desligado recuperando. Eu lembro não precisava que... nem cortar nada, só uma surra. Eu não lembro se eu li tudo da mensal dele. Eu lembro que ele vai atrás do Nitro e é basicamente a história até de pegar o Nitro, os né? Os Atlantes o interceptam porque eles querem julgar o Nitro porque matou a Namorita. E aí o Wolverine no final, ainda consegue agir heroicamente lá no, quando vai ter o julgamento, porque o Nitro consegue salvar e tenta matar uma mulher Atlante lá. O Wolverine corta a mão dele fora, salva tudo e fala, beleza, vou deixar o Nitro pra vocês julgarem, eu vou atrás do que fez isso com ele, porque eles descobrem que ele tá usando o hormônio de crescimento mutante, e aí ele vai localizar lá que quem forneceu pra ele é a controle de danos. É mais ou menos esse o plot da... Bom, não é por nada país. Não, mas se alguém mata na Morita, tinha que ganhar uma medalha, não um julgamento. Agora, você tem que levar em conta, né, quem tava fazendo traindo o Wolverine era o Mark Guggenheim, que é um dos piores escritores que já passou por revistas que eu li já na vida. Fez aquela merda que era Jovens X-Men, uma coisa assim, e desenho do Ramos, né? Nada podia ser bom naquele. Eu lá ia falar assim, pelo menos a arte é fantástica, né? Pra ver o que você ia comentar, mas você já entregou. Cara, e esse cara... Ele saiu disso pra ser showrunner do Arrow. Depois você se pergunta por que esse negócio ficou uma bosta. Ó, pra mim nunca foi bom, mas tudo bem. Cara, a capa da revista 42, eu acho, do Wolverine, já desanima muito, sabe? Tipo, a boca é do tamanho da cabeça do Wolverine. Acho que eu lembro dessa capa. Que absurdo. Eu tenho até medo de ver qual que é. Cara, o pior é que eu gosto do Humberto Ramos. O negócio é que põe ele pra ser... É você? Guerra Civil. Não, o negócio é que é pra... Cara, tem que ser aquelas histórias comédia, tipo Impulso, Justiça não. Jovem. Não, pra isso daí não, combina. Pra isso aí pois eu gosto que combina. Isso a gente tinha o... Qual é o nome daquele cara? Pô, já falei que eu gostava do desenho dele. Que justamente o Eringo. O Eringo. Não, o Eringo, ele combina... Aquilo era um desenho bom pra fazer aquilo. Não, o Ramos. Não. O Eringo é pra histórias leves do Homem-Aranha. Assim, o que não dá é fazer que nem botarem no quarto fantástico, a história dele com a armadura da pele da pessoa. O cara é uma história levezinha, engraçada. Então, eu concordo, na verdade. Tipo, o Ramos combina pra esse tipo de histórias. A mão do Wolverine é melhor do que a cabeça dele, gente. Não dá. Caramba, eu vou colocar no post aqui a imagem do Wolverine ameaçando o Nitro. Acho que ela representa bem a arte. Caramba. Arte? Onde? Não, é uma arte mesmo. Mas isso é... Ah, tá. É um arteiro, não um artista. Arqueiro? Arqueiro. Quase isso. Fora o Wolverine e o Namorso, vamos considerar, né? Tá obrigatória o Wolverine. Sinto maldade aí, Magari. E o Namorso, vou considerar. Algum outro mutante? O Cable, eu acho, ele entra, né? O Cable e o Bishop. Isso, quem mais de mutante? Eu tô pensando aqui, porque os X-Men, eles ficaram bem de fora, né? Vai ter o Taini, depois a gente comenta, mas nas histórias principais eu não tô lembrado de ninguém mais, assim, não. Não, foi o Cable, que foi, aliás, cara, o Miller, ele deve odiar o Cable por algum motivo, porque o Cable sai na maior cena de covardia que eu já vi um personagem fazendo, porque ele desiste do lado do Capitão América quando viu o Thor. Na verdade, isso não é covardia, isso é bom senso. Aí, ele tava do lado do Capitão América por causa que ele tinha revista lá do Cable do Deadpool, que, obviamente, os dois tinham que estar de lados opostos. Aí o Deadpool ficou do lado do Homem de Ferro, o que gera uma prova que o Homem de Ferro tava errado, só por causa disso. E o Bishop tava também, ele aparece desde a edição 3, muito. O Wolverine, ele some, porque ele fica lá só no time dele, mas fica subentendido que ele tá do lado do Capitão América, até pelo que acontece depois. Agora, os outros mutantes, assim, de cabeça, eu realmente não tô conseguindo lembrar de ninguém, não. Só a mega voadora que a Emma Frost deu no Tony Stark, que já valeu metade da edição 3. Que ela dizendo lá que não tinha como ela não estar em outro lado, sendo que o que o Capitão América tá passando é que os X-Men passaram todos esses anos. É basicamente o que o Leonardo falou, né? Falou daquela outra história lá. Mas o Homem de Ferro, no início, a gente vê, né, que ele tá ali bem apoiado junto com o Reed Richards e o Hank Pym, né? É o trio aí que tá bem aliado, né? Quarteto Fantástico, quem se importa? Hank Pym e o Tony Stark, né? Tanto que o Reed Richards é um cara que é extremamente importante em toda a história, né? Ele que basicamente as principais ideias vêm dele ali, né? Da prisão e tudo mais. É, a única ideia que ele não tem na história inteira é qual é a motivação dele, que a cada edição muda. Ora era o tio, a história triste do tio dele, ora era porque lei é lei, ora porque ele criou a psicohistória lendo Asimov e chegou à conclusão que estava certo. É, por aí. E engraçado que naquela revista Antigona lá, que não lembro se é qual revista que era agora, a edição, mas tem uma história dos anos 80 ou 90 que tem um papo desse de registro e ele vai contra, né? Fala que o povo tem que ter a liberdade. Ah, é dos X-Men. É justamente a dos X-Men aí, né? Fala, essa revista, se você for ver tratar o personagem como um personagem que você conhece, é uma bosta completa, ninguém lá. Você tem que ver uma história nova, os personagens são novos. É tipo, atualmente tem o Homem Vagalume lá. Os caras chamam de Homem-Aranha. Então, tipo, gente, Homem-Aranha só uma coisa. Isso aí é relativo porque as pessoas têm o direito de mudar de opinião frente a novas evidências. É, tem isso também, né? Eu ia comentar isso, mas... pode ser isso, né? A gente pode interpretar dessa forma. O meu maior problema com essa saga, nesse quesito, é o que era pra ser uma discussão que realmente poderia ter sido muito válida, virou um bem contra o mal, porque basicamente a turma pró-registro era o mal e fim de papo. Espanto temporal. Não, e o pior de tudo é que a tropa contra-registro, tecnicamente, ela perdeu a guerra na segunda edição, porque... se a lei foi aprovada, o que é que eles iam fazer pra contra agora? Como é que eles pensavam em... Não tinha como ter uma batalha final ali, não tinha como eles vencerem... Não tinha mais como eles vencerem aquela guerra se a lei foi aprovada. Insubordinação civil, cara. Sou a favor. Mas é justamente isso daí que gera a guerra, né? Enquanto ainda não tá aprovado, todo mundo tem o direito à opinião e tudo mais. A partir do momento que o negócio é aprovado, que gera o todo o conflito. É, o problema é que da forma como a história foi escrita, o Miller, ele tinha uma cota de cenas de impacto que tinha que botar em cada edição. Aí ele coloca a SHIELD atacando o Capitão América antes da lei ser aprovada. Ah, sim. Verdade. E isso aí, assim, a SHIELD criou o problema que da Guerra Civil ali, quando ela atacou o Capitão América. O Capitão América tava de boas. Ele não tava nem indo pra reunião lá dos heróis. Pior que é verdade, esse ataque da SHIELD contra o Capitão poderia ser assim que foi aprovado, né? E aí ele vai contra... E aí teria o ataque, né? Faria bem mais sentido. E tem a questão desse problema. O que é que o Capitão América ia fazer essa lei e deixar mudar de ser escrita? Depois de vencer o Homem de Ferro e invadir o Congresso, forçar o pessoal a desmarcar a lei, o que é que ia acontecer? Esse é o grande problema conceitual, na minha opinião. Momento que... Tanto é que a forma como ele perde no final é bem óbvio. Porque ele se toca que ele tava fazendo merda ali. É, na verdade ele se toca, não necessariamente que ele tá errado, né? Ele se toca que aquela situação dos heróis está errada, né? Tipo, a gente tá lutando entre nós mesmos, ao invés de tentar resolver o problema, né? Ele não fala, eu estou errado. Ele considera que os heróis estão errados, né? É, não, ele fala que a gente brigando entre a gente causa mais mal, vamos dizer assim, que a lei. Sim, mas assim, ele não concorda que a lei tá certa, né? Não, ele não concorda. Não, ele não concorda. A questão toda é que, como é que eu posso dizer? Assim, esse é o meu problema na Guerra Civil, que eu tô do lado do Capitão América na ideia dele, no ideal dele, eu não sei vocês. Mas a execução, como ele tentou implementar esse ideal, foi totalmente a mais errada de todas, que foi querer partir pra porrada. Ah, mas atacaram ele primeiro. É, o problema é que ou ele parte pra porrada, ou o povo captura ele e todos os seus aliados, e ou prende, né, e manda pra cadeia, ou força a ficar do lado dos outros, né? Tipo... Nossa, isso me soa tão Vingadores versus X-Men, né? Como as coisas mudam assim ao passar do tempo, né? Não, cara, na verdade isso é mega bizarro, porque eu fico pensando por que diabos a SHIELD nunca fez isso pra capturar os vilões. Eles tinham, assim que a lei é aprovada, eles já saem caçando com o helicóptero de Aba-4 pra tentar matar, capturar todos os heróis que fossem não registrados. É, se tu for olhar nos tains, tipo, assim que dá meia-noite a lei é aprovada, vem uma força da SHIELD e invade a casa do Luke Cage pra prender ele, só porque o cara não se registrou ainda, e assim... Por que eles não fazem isso com os vilões? Então, mas aí tem a questão política também que tem que considerar, né? Teve um ataque lá perto da escola, matou um monte de gente. O povo precisa mostrar resultados, né? Então, tipo assim, é óbvio que os vilões têm que ser presos e tudo mais, mas ali tem uma pressão popular gigante que faz com que precise ser mostrados resultados, né? E é por isso que eles vão tão ativamente contra os heróis ali pra capturar, né? Tem esse lado também, né? Tem que considerar. Eles têm que mostrar assim, olha só, X heróis se cadastraram, X não se cadastraram, então nós prendemos eles, né? Tem esse lado, né? Eu acho que é por isso. Não que seja exatamente uma coisa bonita de ser feita, mas... Não, é... O interessante que eu gosto de Guerra Civil é que a história, ela deixa de ser... Assim, apesar dela ser porrada praticamente do início ao fim, ela tem um quê político muito forte, né? Que assim, praticamente tudo que está sendo feito é político. O motivo do Homem de Ferro ficar do lado do Regista é político, basicamente. É para melhorar a imagem do... Ele já vai para o lado político meio que antes da lei ser aprovada, né? Vai para o lado da lei. Ele fica fazendo lobby, ele contrata o... É o Homem de Titânio, não lembro. É o Homem de Titânio. Isso. Atacar lá os políticos lá para ele. Olha lá, viu? É isso que pode acontecer. É. Aprovem a lei, porque a lei está do nosso lado. Viva nós. Viva eu. Tem toda essa... Se eu não me engano... Ele tem essa visão de empresário, né? De negócio. Se eu não me engano, ele era ministro da defesa pouco antes da queda. Não, não lembro se ele era ministro da defesa, ele era ministro dos super-humanos, não? Alguma coisa assim. É, ele era algum ministro aí. Ele era do governo, fazia parte. É, ele era do governo já. Eu concordei então, porque era ministro, mas não sei qual ministro também, não. Não, Chega de Mutantes lá, foi antes ou foi depois? Foi antes, foi na Dinastia M. Foi quando a Wanda surtou lá, que ele, mesmo sem beber, ele fica bêbado e causa lá, ele é demitido. Teve aquela cena, já a Wanda mexeu com a cabeça dele, ele tava sem beber faz tempo, mas ele parecia que tava bêbado e ficou falando besteira lá no plenário. Falou, mas eu não bebo faz, sei lá, 70 milhões de anos. Peraí, você tá me dizendo que falar besteira no plenário é motivo pra demissão? Quadrinho, pô, não leva a sério. Então, quem mais? É, o quarteto, ele é dividido no meio aí, né? Que é a Sue e o... Oi? Dois pra um lado, dois pro outro. Na verdade, não. É, só o Reed fica, porque a Sue e o Johnny vão pro lado do capitão depois da morte lá do... Golias. Qual era o nome do cara? Do Golias. E o... Coisa se abstém. Não, o Coisa vai pra França. Que o coisa? Cara é o que tem a melhor ideia. Eu vou pra Paris. Que coisa. Que é cabeça dura demais. Eu fiz essa piada já, Magaren. Ah, já? Eu não ouvi. Então, é, tem... O pessoal ouviu também. Contável. Tem esse lado aí, né, que... Caramba, é, o Tosh, ele é atacado, tal, pelo povo, né, pela população. A Sue, ela, a princípio, tá do lado pró-Regis, depois ela muda de lado por causa da morte do Golias, né, e o Tosh vai junto. E o Reed, tipo... Ela tá do lado lá, ela tá do lado por causa do marido. Ela vai apoiar o marido, mas depois que ela vê as besteiras, fala, ah, não, marido, ele não gosta dessa parte, ele é idiota, eu vou embora, fui. É, e o Reed, como sempre, né, ele... Ah, fazer o quê, né? É só minha esposa. É, o Namor, a princípio, também ele fica de fora, porque assunto da superfície não interessa pra ele, né? Mas pro final ele acaba tomando partido, né? Mas a princípio. Tecnicamente falando, nem o Namor, nem o Pantera Negra, nem o Raio Negro, eles podiam querer se meter nessa história, porque é uma disputa interna nos Estados Unidos. Acho que até o Pantera Negra fala isso em um determinado momento. Que, cara, se eu for me meter nisso, ia ser tão chato quanto vocês quererem se meter nos assuntos de Wakanda. E o Namor, acho que molharam a mão dele pra ele ficar quieto. Mas o Pantera Negra, ele acaba se metendo nos assuntos aí, ele e a Tempestade, né? Apesar que eu não lembro da Tempestade na história, mas ele cita ela por causa da morte do Golias, né? Ele até comenta que se tivesse entrado na parada antes aí, talvez isso não tivesse acontecido e tal. Ou não, né? Vai saber. É, ou não é sempre uma opção. É, tanto que tem a trégua da Guerra Civil, exatamente o casamento dele com a Tempestade lá. Ah! Vamos parar de brigar, porque vai ter o casamento dos caras lá, a gente... Boca livre, né? Ninguém quer perder os bebes, mano. Os comes e bebes. É, o Demolidor também fica do lado do Capitão. Ah, mas não, Demolidor. Não, aí essa aí foi um pouco complicada. Assim, porque se você for olhar na história do Demolidor, o Murdock tá preso e quem tava agindo como Demolidor era o Daniel Rand. Até aí, beleza. Só que o Miller, ele fez aquele negócio que vocês falaram, que é, ah, não, vou fazer o princípio básico que eu sei do personagem. Aí o que a gente vê um Demolidor mega católico na história não tem nada a ver com Daniel Rand. E principalmente, o McNiven, ele olhou assim, o editor falou, cara, é o Daniel Rand. Aí ele olhou pro roteiro, viu praticamente o cara falando Murdock. Aí o que ele fez lá, ele desenhou o Murdock de barba que enxerga. É basicamente isso. É, que não faz o menor sentido aquela não faz, parte. Faz, faz, porque Judas. É guerra civil, né? Se fosse um só, que não dava pra ser. A piada é ruim, mas era necessário. É porque, assim, não faz, aquela cena do da moeda do Judas, que é até uma cena de impacto na sexta edição, faz todo sentido se a gente for pensar no Murdock sendo lá o herói católico e tudo mais. Mas o Daniel Radcliffe, ele, cara, só se ele ligou pro Murdock: ei, cara, me diz uma coisa aí que tu faria caso tu esteja preso, já que os caras são contra a identidade secreta, mas não arrancam a máscara de ninguém. Me passa uma frase de efeito legal, vai. É que eu vou ter uma cena de destaque na edição 6 ali, então... Não, e o que subentende-se é que ele foi lutar na cozinha do inferno com a moeda na boca, porque sabia que ia ser capturado. É o cara que tá sempre preparado. É o Batman? Batman vermelho. O Batman vermelho. Só quieto. Quem mais que é importante na história? Eu tô deixando o Homem-Aranha por último de propósito. Ah, mas você perguntou quem é importante. Não, vamos falar do desimportante, gente. Olha, tinha a Aracna. A Aranha. Quem? Que tava aí. Quem? Hã? Aquela que virou a Spider-Girl depois. Ah, a Aracne. Aracne tava aí. Aranha. O Solo estava no time pro capitão. Cara, alguém problema foi... é que eles não publicaram um monte de coisa dessa personagem, então é complicado. Prodígio tava nesse meio também. Tem até um tie-in dele na Frontline, que ele enche a cara e vai desafiar o Homem de Ferro Bêbado. Ah, mas o Homem de Ferro Bêbado é redundante. Ah, não, você falou do Prodígio. É, o Prodígio foi bêbado lá com a garrafa na mão desafiar o Capitão América. Duvido que você bebe mais que eu. Assim, tipo, tem muito personagem, mas o problema é que também tem muito personagem restolho aí nesse meio. Então, nesse mas meio, eles têm que aí, colocar muita gente, né, pra ser uma guerra civil, ao contrário do filme. É isso que. Não, mas é isso que eles falam. Eles mostram aquela cena lá que tem um gazilhão de personagens lá, a guerra civil, e do filme vai ser, sei lá, briga civil. É, justamente. Só que você pega aquela cena lá, 90% ali é tá lá. Agora, só pra fazer no tem, violência, né? Tem uma cena que eles falam lá pro Manto transportar várias pessoas e tal. Ele fala assim, é complicado, tem mais de 100 pessoas, então é muita gente. É óbvio que vai ter que ter um monte de restolho no meio, né? Mas só pra ter uma noção da dimensão, naquela batalha na prisão lá, tinha cerca de 100 pessoas, né? Então imagina quem não tava lá, né? Então realmente era uma guerra. Caramba, né? Quem não tava realmente é o restolho do restolho do restolho do restolho. Ou então tava ocupado com os outros tains, já que tinha gente ali que saiu da guerra antes ou depois e nem se meteu. E a sorte é que tinha acontecido já a dizimação dos mutantes, só tinha 198, porque se tivesse 16 milhões antes do Super Sentinel arregaçar a Genosha, ia colocar, tem 1 milhão aqui desse lado, mano, teleporta todo mundo aí. Não, aí Genosha até que dá pra salvar, porque como é outro país, eles podiam dizer que o Magneto não interferiu por questões de diplomacia, alguma coisa assim, os humanos que se lasquem. É, entende? Tipo o Doutor Destino, né, que ficou no canto dele. É, porque agora... quem é de fora fica lá assistindo, comendo pipoca e assistindo. Quem se deu bem nessa daí é o Canadá, que ganhou alguns heróis restolhos no final. Isso se dá bem? O problema é que o Coveiro não tá aqui, mas eu ia falar, o Magari aí, falou que quem não ia falar tá... Ia falar do Gavinho, como que é? Falcão de Aço. De Aço? É, não, então, exatamente. Você falou que quem não tá aqui, então é o restolho do restolho do restolho. O Falcão de Aço não tá, né? Confirma a tese. Nossa, coitado. Tô olhando a cena aqui, que é aquela duas. Tem o Solo. Porra, quem é Solo? O Solo do David Marshall. Aquela que apareceu lá naquela história lá do Homem-Aranha com 200 milhões e 600 sinistros lá. Caramba. Nem lembrava que esse cara existia. Então, eu tô olhando aqui o Solo, tem um monte que eu não conheço. Acho que tem aquela dos ossos lá do X-Men lá, que eu esqueci. Medula. Não, mas é a Lady Letal aí, não é não? Sei não. É do lado do Capitão, você é do lado do Homem de Ferro, é a Lady Letal. Não, é do lado do Capitão. E um negócio que, acho que foi o Mônio que comentou, que acabaram transformando a história meio que num bem contra o mal, foi o Mônio? Acho que foi. Temporal. O Homem de Ferro é o cara que emprega os vilões, né, pra trabalhar do lado dele. Pois é, né? E isso deixa bem claro o fato de, entre aspas, quem tá errado, né, na história. Na verdade, não tem ninguém certo ou errado, mas... Tem, o Homem de Ferro tá errado. Não deveria ter. Tá certo. É tá certo que o Capitão América aceitou o Justiceiro, mas depois ele já deu um jeito no Justiceiro, né? Mas o... Não, antes do Justiceiro dá jeito em dois restolhos. Exatamente. Mas o Homem de Ferro, ele contratou, entre aspas, vilões, né? Tanto que na imagem, o Magaren acabou de mandar a imagem aqui que eu vou colocar no post, que é a imagem famosa dos heróis. E temos aqui, claramente, o Venom, né? O McGarga. A que eu falei medula é aquela que tá atrás da sua ali, perto do queixo. Eu acho que é menos. Mas, cara, esqueci agora aqui. O Prodígio tá atrás da sua. Ah, não. Não, cuida. Perto do Prodígio. Sim, só tô comentando que o Prodígio tá ali. O Prodígio tá quase encoxando a sua, cara, olha. Porra, Prodígio. Prodígio? Tem o alfabeto ali, eu bem não sei. Ah, eu lembrei, mas vamos ser sinceros que essa capa, quando os vilões entram na história, foi a maior propaganda enganosa de todos os tempos. Porque a capa vende que o Aranha vai enfrentar o Venom, o Duende Verde, o Mercenário, e entregam Halloween polichinelo. Pior que é verdade. É assim, tipo, o cara olhou, o Mark Miller ligou pro pessoal: ei, quem é que eu posso matar? Quem é que ninguém mais vai querer mesmo? Posso matar o polichinelo? Aí o cara respondeu assim: quem? Aí ele desligou o telefone. Pior que aí vê o remendo e ressuscita depois. Pra quê? Eu pergunto, pra quê? O cara ressuscitou o microchip, cara. O microchip é legal, eu gosto do microchip. Olha que microchip. O que é mais legal é que vocês vão falando o nome das pessoas, eu não conheço porra nenhuma, mas metade desses heróis merda que estão falando. Aí eu fico procurando na internet aqui pra ver a cara deles se já apareceu em algum lugar. Então, mas eu só conheço a maioria hoje em dia, na época que eu li, eu não conhecia, por causa dos Tweep Views Classic lá, porque a gente faz de Marvel Team Up, que é só herói de quinto escalão que participa. Isso sempre sentiu. Aí eu tô aprendendo, entendeu? Tô conhecendo o povo. Não, cara, é por isso que, assim, eu acho que esse foi o problema, entre aspas, da Guerra Civil. Porque como eles quiseram tirar de campo todos os caras overpowers, os X-Men, o Doutor Estranho, o Surfista, o Hulk, aí sobrou os restolhos. Aí o povo pega, posta essa cena aqui reclamando que a Guerra Civil do filme não vai ser desse jeito. Só que a minha vontade é de comentar: diz o nome de cada um desses personagens. Cara, tem gente aqui que eu leio, sei lá, desde que eu tenho 12 anos de idade, eu não conheço esses caras. Cara, eu falei um comentário diferente do seu. Qual é? Cara, chega, não vai ter todos esses personagens. Eu falaria, graças a Deus. Mas aqui, toda a guerra precisa. Tem, não aqueles três caras do lado do solo, cara. Eu acho que aquele ali atrás é o aquele herói tem lá o do alfabeto. Ar. Não, tem o alfabeto e tem o Mortalha aqui. Aquela e eu tô aqui me perguntando quem é solo. É a minazinha do Tron ali, não é? Do primeiro, não do legado. Cara, tinha um Mortalha no universo 66? Que o Mortalha não era a identidade da Kitty Pryde no Ultimate, não? Não, ela tinha. Não, tem o Mortalha, a gente fez uma história dele há pouco tempo atrás. Meu Deus. Que tristeza. Olha, ia ser melhor se não existisse. Não sei se eu... Tem tanta gente que podia ter morrido nessa Guerra Civil. A estolhada tem três utilidades. Primeiro, pra poder pagar um pouquinho de royalties aí pra quem criou os personagens anteriores, pra alguém ajudar um escritor amigo seu aí. Se ajudar criando um personagem bosta novo, só pra depois, se alguém usar, você ganhar em cima disso. E terceiro, pra ter gente poder fazer a tal da iniciativa, porque fazer grupo de 50 estados é brincadeira, não tem como, né? Então, fazer 5 pessoas em cada um, 250 pessoas. Mas aqui, tem um detalhe importante que a gente tá ignorando, que toda guerra precisa dos soldados, né? Os Bucha lá que dá um golpe, leva um tiro e morre, né? E são os restores que estão aí pra isso, né? É basicamente pra ir na linha de frente pra enfraquecer o povo até os soldados chegarem. Agora uma outra coisa, isso também faz sentido. Cara, tipo, do lado do Capitão América, do lado do Homem de Ferro nessa cena, tem um Sentinela, cara. O Sentinela sozinho é mais forte que todos eles juntos. Se esse cara não fosse o bosta... Ele tem um probleminha de cabeça. Ele resolve na Mega Saga do ano seguinte, que é Hulk contra o Mundo. Então, só comentando que essa imagem que a gente tá falando aqui, né, que eu falei que tá no post, eu citei antes da cadeia, porque eles constroem na zona negativa uma cadeia pra prender, né, os heróis, teoricamente os vilões também, mas principalmente aí os heróis que estão contra o registro, né? Ah, se sobrar espaço a gente prende os vilões, mas... Enquanto isso, vamos usando os vilões como soldados. Eu tô enrolando aqui pra falar de Homem-Aranha, porque o lado dele na guerra... eles dão um pouco de destaque, né? Porque antes de começar a Guerra Civil, ele tinha entrado pros Novos Vingadores, ele, a Mary Jane e a Tia May tinham mudado lá pra torre, né, dos Vingadores. E ele tinha... o Magarin vai zoar isso. Ele tinha virado quase que um braço direito ali do Homem de Ferro, né? É, braço direito, eu sei pra quê. Pode deixar no ar. Virou concubina do Stark. Exatamente. Ele, teoricamente, né, da forma que a história coloca aí, ele é extremamente agradecido ao Homem de Ferro por hospedar a família dele, por ajudar e tudo mais, né? E em troca disso, o Homem de Ferro pede a ajuda dele, pede pra ele ficar do lado dele, e ele acha que é o certo a se fazer, né? Homem-Aranha errando nas suas escolhas, né? Isso nunca aconteceu antes. Nunca. Nunca tinha acontecido aquela semana. Inclusive, é até interessante que, já que eu tô falando de um monte de coisa no post, eu vou colocar aqui o checklist original. Eu não sei se eu animo a fazer o paralelo de onde saiu no Brasil, caso alguém queira ler, não. Mas pelo menos o original eu vou deixar no post. Deixa o link do Guia dos Quadrinhos também. Pode ser. É, eu deixo o original, o checklist original e o link do guia. E é verdade, o link do guia ele já tem como colocar por arco, né? Já fica tudo lá. O prelúdio começa com o Homem-Aranha, né? Na revista Amazing Spider-Man. Tanto que aqui no Brasil eles republicaram as três Amazing com aquele prelúdio lá dos Illuminati. Eles republicaram depois num encadernado, né? Rumo à Guerra Civil, alguma coisa assim. E, então, assim, a importância do Homem-Aranha na história começa justamente por aí, né? A revista dele, que tem o prelúdio. E, teoricamente, é lógico ele ficar do lado do Homem de Ferro a princípio, né? Porque... Ele tá apaixonado faz tempo, assim. Ele vai besteira por amor. Mas faz sentido, se parar pra pensar, né? Não, não faz. Faz, muito. Faz, ele tá agradecido pelo Tony Stark. Ah, sim. Tá, abrigo pra família, o Tony Stark ajuda ele num monte de coisa, ele tá do lado do cara o tempo todo. Faz sentido ele tá... Ele, a princípio, ficar do lado do Tony Stark da mesma forma que faz sentido a Sue ficar do lado do marido dela, né? Pior que agora eu zoei sem querer. É o que eu estou falando. Mas eu falo na questão ideológica, né? Assim, faz sentido por estar junto com a pessoa ali, né? No convívio. Que ama, eu sei. E aí o ponto principal do Homem-Aranha, que todo mundo sabe, é que no meio da história ele percebe que ele tá fazendo uma merda inacreditável. O ponto principal da história dele é maior descaracterização que tem na revista Descaracterizada Civil aqui. Então, é mas naquelas, né? Se você considerar a história, história como arco na fechado... Na própria história não faz sentido. Qual que era a ideia da lei do registro? Vocês se registram, vocês passam a nossa identidade aqui, a sua identidade. Essa identidade nunca vai a público, só o pessoal do governo, da SHIELD vai saber. E vocês estão registrados. O que a gente vai fazer pra isso? Tira a máscara ao vivo pra um zilhão de pessoas. Não, mas faz sentido que é pra fazer os outros heróis seguir o exemplo, né, de se registrar. Porque a ideia do Tony Stark, a ideia da história é: vamos pegar, ele propõe pro Peter, né, tem até uma edição completa da Amazing, só ele pensando se vai, se não vai, se faz isso, se não faz, tal. Se faz isso ou se não faz, né? E a ideia deles aí é o quê? Os heróis precisam de um incentivo para se registrarem. Vamos pegar o maior ícone aqui, o cara que melhor guarda a sua identidade, e ele vai revelar diante de todo mundo, que isso vai incentivar as outras pessoas a se registrarem, né? A ideia é essa, não tô falando que é boa, mas faz sentido ideologicamente na história. Assim, ideologicamente, o que não faz sentido é o Peter aceitar isso. Ele fica em conflito uma edição inteira, até no final, tipo assim, ele fica pesando os prós e contras na edição inteira até aceitar no final. Então, continuaria fazendo sentido ele falar, não dá, cara, desculpa. Duas coisas, primeiro, foi pilha errada da Tia May, a véia mereceu o tiro. Pior que é verdade, ela fala, todo mundo precisa te conhecer da forma que nós conhecemos, né? Revela. Aí fala, depois tá, leva um tiro e não sabe como foi. Não, gente, sabe qual é o problema da Tia May? Ela não é uma Parker de verdade, ela é Parker por associação. Ela não entende como funciona a sorte dos Parker. E ela tá cagada também. E segundo, o cara que melhor esconde sua identidade secreta numa época que ele tava lutando sem máscara contra todos os vilões do mundo na Ilha Hiker. Que é aquela parada das cenas mais absurdas do que o Ben descreveu já em Novos Vingadores, que o cara depois... Capitão América, como você descobriu quem eu sou? Você passou a noite sem máscara, seu imbecil. Mas aí que tá, ele lutou sem máscara na frente de um monte de vilões e os vilões não descobriram. O cara guarda a identidade bem pra caramba. Até sem máscara. Ah, desculpa. Aham, e depois ele vira um. Eu tô surto. É. Quem não descobriu ali teria era pra ter descoberto no momento lá do que ele fundou a Industrias Park, cara. Que não faz o menor sentido. O cara, sei lá, tira a máscara, sei lá, ele tava numa época que ele tava arrancando a máscara pra todo mundo. Acho que desde o. Como é o nome daquela saga do Miller, que era com ele mesmo? Com ele Caiu também. Dos mortos. Pronto, desde a quase todo mundo tava descobrindo quem ele era, ele perdia a máscara se rasgava ao meio. E ele nem aí. Eu lembro que antigamente, nos anos 90, pronto, até mesmo que a gente gravou recentemente, que foi o pós-saga do clone, ele perdia parte da máscara e já tacava teia no rosto pra ninguém poder ver. Agora não, foda-se, eu quero que todo mundo saiba quem eu sou. Reflexo dos filmes. Era isso que eu ia falar. No filme, no trem lá, cai um pedacinho da máscara, a primeira coisa que ele faz é arrancar o resto da máscara em vez de. Não cai nem um pedacinho, cai uma faísca na lente dele. Ah. É verdade. Ah, cara, no filme 3, o cara busca pra ver se tem areia. E mesmo assim, tá, então ok, a Tia May e a Mary Jane estão lá presas, estão lá guardadas na torre lá, estão protegidas, não vai acontecer nada. Então elas nunca mais vão sair dali. Então. É, como é que a Tia May ia sair pra combater o crime, cara? Vocês estão sendo extremamente polarizados das ideias. Não é polarizado. É, a Rosa que realmente foi uma decisão idiota de alguém que não sabe escrever. O cara tá pensando assim, eu penso aqui na minha tia e na minha esposa somente, ou penso em todo o universo de super-heróis que eu vou influenciar? Ele pensou primeiro, no bem mas, maior. Mas, Eric, só uma coisa, você falou da decisão política de influenciar os outros. O sim. Simples fato do Aranha noticiar que se registrou sem ter revelado publicamente a identidade... Sim. Já seria um cartaz pra isso. Não precisava ter feito o carnaval. Mas seria menos marcante, né? Ah, não seria. Não. Mas agora eles vão falar, o governo sabe quem esse cara é agora. O cara que sempre soube se esconder está a favor e revelou pro governo. Então eu não vejo problema nisso. Eu entendo que vocês não concordam, mas faz sentido na história. Não faz. Não faz. Nem na história do Aranha, nem na história da Guerra Civil. É, eu falei assim, a maior proteção... Já sabia quem ele era também. Porque o cara lá, o Nick Fury tinha descoberto, e o Ben botou na cabeça que se o Nick Fury sabe, a SHIELD também sabia. Tanto é a que... A SHIELD é formada por um monte de Nick Furies falsos. Pois é, então. Cara. Há pouco, assim, sei lá, 3 meses antes, estava lá, ele sem máscara, sendo torturado por telepata dentro da SHIELD. Por causa disso, no final das contas, quando ele tava com aquele uniforme que o Homem de Ferro deu pra ele, né? Ah, eu e aí no final das contas... A história inteira sem citar aquela bosta. No final das contas, ele percebe que fez merda, resolve mudar de lado. Obviamente o uniforme tinha ali uns protocolos de segurança, né? Que o Homem de Ferro ativa. Isso sim faz sentido. E no final das contas ele muda de lado, no mudar de lado é espancado pelo Polichinelo e pelo Halloween. Fim de carreira, ser espancado pelo Polichinelo, hein? Puta que pariu, cara. Até a Tia May sozinha bate no Polichinelo, porra. Ele é salvo pelo Injusticeiro, né? E aí finalmente ele muda de lado. E, no final das contas, a conclusão da Guerra Civil, quando eu li, na época, né, eu fazia muito tempo que eu não lia quadrinhos, eu achei ela meio, tipo assim, ué, mas é isso? Né? Tipo, terminou sem acabar? Era minha impressão na época, né? Porque, basicamente, a forma que termina é, tá todo mundo lutando, destruindo a cidade toda. Tá todo mundo lutando. Tipo, Homem de Aço, assim, né? E aí eles percebem, né? Basicamente, o Capitão América percebe, basicamente, que, calma aí, né? O que a gente tá fazendo? Eu me rendo. E acaba, né? A Guerra Civil acaba assim, por quê? É diferente do Homem de Aço, ele se preocupa com a população. Ele percebe que fez merda e precisa fazer alguma coisa agora pra tentar corrigir ou pelo menos pagar pelo que fez. Exatamente. Na época eu achei estranho o final, né? Mas é justamente porque essa história sim, né? Ao contrário de várias outras que vieram depois, ela realmente mudou o status quo do universo Marvel, né? Depois, lá na frente, acabou tendo umas mudanças e tal, mas... Apelaram até pra pá com o capeta. Mudar. Pois é. Então, assim, realmente teve impacto em vários personagens. Teve impacto. Então, a lei de registro, ela continua, né? Só falando aqui agora das consequências, né, da Guerra Civil. A lei, ela continua, assim, só pra enumerar aqui as mega sagas, né? Depois de Guerra Civil teve Hulk contra o Mundo, depois foi Invasão Secreta, né? Não sei, a última que eu li completa foi Hulk contra o Mundo. É, se eu não tô enganado, é Hulk contra o Mundo, Invasão Secreta, Reinado Sombrio, que não foi bem uma minissérie, mas é uma fase, e o Cerco, né? Então, ou seja, 4 anos aí, mais ou menos, com a lei em vigor, e aí depois disso a lei caiu por terra, né? Então, essas histórias aqui influenciaram 4 ou 5 anos aí das revistas da Marvel, né? No sentido da lei, né? As coisas realmente mudavam. Hoje em dia as coisas mudam e 2 meses depois, que se importa. Pois é, né? Não, e é interessante que, assim, até o fato da lei ela deixar de existir ainda faz parte com da história, né? Que tudo aquilo que aconteceu no Norman Osborn e Reinaldo Sombrio, o cerco e tudo mais, culminou deles voltarem atrás com essa lei, né? E o Homem-Aranha passou, tá certo que teve o pacto aí no meio, que é uma coisa que acabou com o Homem-Aranha que a gente conhecia e começou com esse novo Homem-Aranha, né? Que é um outro personagem, mas... Pra mim acabou antes isso. Esse aí já não é o Aranha que eu conheço. Mas a... O Aranha que eu morreu no final da Saga do Clone, né? Foi ele que dissolveu, né? Foi. Mas o Homem-Aranha que ficou depois aí, né? Depois do pacto, vou dizer assim... Ele foi influenciado, né? A tia foi... Basicamente, aqui um resumo geral. A tia foi baleada porque todo mundo sabia a identidade dele. E aí ele faz o pacto com o capeta pra ressuscitar ela. E aí, basicamente, fica sendo perseguido até o final, né? É basicamente o que interfere pra ele aí. Mas o que a gente tem também aí de mais próximo, né? Com a ligação mais forte aí com a Guerra Civil, é que logo depois tem o julgamento do Capitão América, né? Ou quase tem, né? Na hora que ia ter, não teve. Teve o julgamento por bala. Exatamente, ele é baleado. A pena veio antes do julgamento, né? Exatamente, né? Eles podiam ter seguido, né, com o julgamento, porque se fosse condenado, já tava resolvido. Depende da condenação, né? Na verdade, Nova York não tem pena de morte, não. Não, faz tempo que não. O Baker tinha falado que ele chegou a pensar em fazer mesmo o cara sendo preso, ter lá uma saga dele na cadeia... Todo aquele mimimi dele na cadeia. Só que aí ele lembrou que ele estaria plagiando ele mesmo, porque tinha acabado de fazer isso com o Demolidor. Aí, não pode prender ele. Ah, então vou matar. E como ele tava, na verdade, ele tava doido pra escrever o Buck como Capitão América, ele aproveitou pra matar logo ele pra poder ter desculpa de usar o Capitão Buck. Capitão Buck. Ou Buckzão América. Como usa uma estrela, né? Está... Já que a gente está falando de descaracterização e você citou essa fase aí do Baker do Demolidor, vou só citar o Tarantula Negra aqui, joga ele na história. Sabe? Foi nessa fase aí que ele foi descaracterizado mais do que, sei lá. É o Tarantula que era um mega vilão que espancava todo mundo e virou um capacho, basicamente. Virou um capacho, aqueles, o estereótipo do negro americano. Falei, mas não era argentino? Não. Então, mas ele era um vilão. Sul-americano, poderoso, né? Não sei se era argentino. Era argentino? Era argentino, depois fala. Ele era sacana, provavelmente era. Que a esposa era brasileira, ele era argentino. É, ou era argentino ou era deputado brasileiro, era um dos dois. Ou ele era argentino ou deputado brasileiro. O capitão morre e aí eles plagiam uma história do Batman, né? Que na verdade ele não morre, fica preso no espaço-tempo, não sabia? Ele morre, mas na verdade não morre, então eles plagiam a história do Batman, do Hulk, do Aranha. Na verdade. Na verdade, as duas histórias foram ao mesmo tempo, porque o Soldado Invernal foi na mesma época do Capuz Vermelho, ou seja, o Sidekick que morreu há muito tempo e volta como vilão, e depois, ao mesmo tempo que o Brubaker mata o Capitão América, o Morrison tava matando o Batman, e eles são substituídos pelo Sidekick, que era o Asa Noturna e o Buck, e depois volta na mesma época com a mesma história. Ele deve começar na mesa do bar lá. Se alguém quiser me contar como foi essa volta do Capitão, porque isso é algo que eu realmente não acompanhei. Isso significa que o Guerra Civil no cinema vai ser também um Batman vs Superman da... Vai ser igualzinho, Paulo? Igual você supõe aí que aconteceu nos quadrinhos? Só se o Batman vs Superman tivesse sido escrito pelo Morrison. Que a história ia ser realmente uma lombra total, mas ia ser melhor do que aquilo que a gente assistiu. Ah, o Guerra Civil vai ser igual ao Batman Superman. A diferença é que a gente vai conseguir assistir. Que a gente vai entender. Vai acender as luzes, não vai estar tudo escuro. Bom, então, a sua ela volta pro Reed ainda na história, né? Então, tanto faz. Que mais? Malandro, né? Não, mas ela volta, mas eles vão tirar férias em Titã, que naquela época não estava sendo dominado pelo Thanos, e o Pantera Negra e a Tempestade viram fazer um novo Quarteto Fantástico. Só que aí. Só que aí o Reed tem que voltar porque o Pantera Negra tava dando chave de braço no Surfista Prateado nas histórias dele. Pois é. Cara, ainda bem que eu não. Surfista Prateado, quem te viu, quem te vê, viu? Cara, é porque alguém disse pro Pantera Negra que ele era o Batman da Marvel. Ele levou a sério. Mas cara, tipo, dar uma chave de braço no surfista é pedir pra no mínimo ser vaporizado, sabe? Ué, eu acho que teve um filme, umas histórias aí que o Batman enfrenta o Superman. Mas vem cá, ele jogou um pó de kriptonita no surfista prateado pra fazer isso? Não, eu tinha um sapo místico pra fazer isso. Jogou alho, né, no surfista, cebola e tal, e começou a chorar. É que ele não tem a mesma mãe, o nome da mesma mãe assim. Não, será que é por isso que o Homem-Aranha ficou do lado do Tony Stark? Que o nome da mãe dele são parecidos? Não, deixa eu ver aqui. Qual é o nome da... É Maria Stark, o da... Maria, do Mary. Peter é Mary. É. Por isso que ele mudou de lado. Ele ficou com ele, mas depois mudou de lado. Porque ele descobriu... Ele descobriu que na verdade era Maria, não Mary. Aí, você me traiu! Mary é a utilização de Maria, tá certo. Então, mas tá meio certo. Por isso que ele mudou de lado. É. Pois é. O Homem de Ferro fingiu que era Mary. Aí depois descobriu que era Maria, o cara mudou de lado. Você pode fazer isso comigo? Eu confiei em você. E aí ele joga a aliança fora e... Durante a Guerra Civil, tem aquela cena lá do Peter, Mary Jane dormindo lá e o Homem de Ferro assistindo. É que tem o Homem de Ferro entra em contato. Na verdade é na Amazing, eu acho. Mas é durante a Guerra Civil. O Homem de Ferro chama o Peter através de uma estátua de uma águia lá que fica virada pra cama. E aí o Peter vai e tal, e a Mary Jane fala, né? Ô, Tony, isso daí só transmite áudio, não transmite vídeo não, né? Aí ele fala, não, mas inclusive, bela marca de biquíni, né, com ela. E o Peter ainda continuou lá depois disso? É óbvio que eu li isso hoje, porque eu não lembraria disso nem a pau. Eu já teria saído nessa aí, falar, você é louco, maluco. Mas eu já vou falar em privacidade, seu filho da puta. Peraí, você tá querendo falar em privacidade? Estados Unidos? Sério? Pois é. Tony Stark? Uma coisa que aconteceu antes da Guerra Civil, né? Que os Illuminati lá, eles mandam o Hulk pro espaço. E aí depois da Guerra Civil, o Hulk volta, né? Mas isso aí não é consequência da Guerra Civil em si. Ah, tem uma consequência da Guerra Civil que a gente tá esquecendo. O fato de que como 90% dos leitores ficaram do lado do Capitão América, então virou obrigação todo mundo bater no Homem de Ferro depois da Guerra Civil. O Homem-Aranha bateu, o Hulk bateu, o Thor deu uma porrada humilhante. O Thor é justificável humilhar o Homem de Ferro na porrada. É. O Capitão Buck bateu. Muito bem do robô do Thor, né? A gente não comentou muito bem, mas que o Reed Richards lá e o pessoal faz o Thor boa, né? Qual o nome desse clone boa aí? É Ragnarok, né? É. Caraca. Eu vou ser sincero. Ele volta lá em um circo, não é? Não! Lá na frente. Já tinha eu sei que tem um clone lá, não sei se é o mesmo. Ah, tem, o Aranha tem até hoje porque o Thor não pode ter. Mas é só comentar isso, né? Porque o Thor ele fica um pouquinho chateado quando ele volta, né? Legal, é. Olha, prestem atenção que eu estou elogiando algo escrito pelo Inominável. E o Thor chega, você é só um cara numa armadura. Esse é o verdadeiro poder de um deus e frita a armadura do Homem de Ferro. Se fosse uma armadura de bronze ou de ouro, não teria acontecido isso. Não é igual no filme que o Thor dá o poder lá e o Homem de Ferro fica mais forte aí. Pois é, né? Filme diferente do gibizinho. Bobos feio, cara de mingau. Mais alguma consequência aí que vocês lembram, assim, que vale a pena ser citada? Os X-Men tiveram alguma coisa? Eles estavam preocupados em contar os X-Men acaba o que vinha de dizimação, que era o plot do 198, eles terem que ficar lá. Só vivendo no jardim da mansão e tudo mais, e aí eles agora estão ficam por aí no mundo e dá uma esvaziada naquela própria história lá de ter todos vigiados pelos sentinelas lá da UAN, lá, que aqui no português ficou UNI, né, Unidade Nacional de Intervenção. Basicamente é isso, que nos X-Men isso dá uma passada de período, assim, agora não tem mais comparar com esse papo aí de ficar focando na choramingando aí a dizimação, na Dinastia M, e aí dá um ajuda a evoluir as histórias, né, de alguma forma. Ainda que tem o Distrito X do Bishop lá, tem algumas outras coisas que ainda sobram aí de resquício dessa fase. É, porque os X-Men, nessa fase aí, ele até Vingadores vs X-Men, eles ficam meio de lado, né? Tratando os poderes das coisas dele lá. Nas histórias, O Hulk chega lá pra falar com o Xavier, que mandou ele pro espaço. O Hulk chega, não, vai passear, vai. Mas é que o Xavier não votou nessa daí. O Hulk foi lá bater... Pois é, o Hulk foi lá bater em todo mundo só pra perguntar. Tu teria votado em qual das duas mesmo, hein? Peraí, claro que eu teria voltado pra não. Ele já sabia o que o Hulk tava pensando. Ah, não, mas não precisa nem ler a mente pra saber o que o Hulk estava pensando na hora. Bom, e é óbvio que a gente ia fazer o Tripcast sobre essa questão em algum momento, e o melhor momento possível foi agora, por causa do impeachment, ou quer dizer, por causa do filme, né? Na verdade, a gente não faz ideia se o impeachment foi aprovado ou não, porque a gente tá gravando enquanto tá sendo votado. E mesmo assim, aqui, os deputados não estão votando. Né? É só passar para o Senado começar a julgar. Tem muito jogo aí pela frente. Isso que eu ia falar. Os deputados estão votando ainda, então ainda vai subir e tal. Mas foi só uma piada ruim que eu fiz. Tá bom. Na verdade, esse programa tá saindo hoje, dia 29 de abril. E Capitão América Guerra Civil estreou ontem, né? Dia 28. Então, melhor momento possível. Não sei se... Eu provavelmente gostei do filme, porque eu já assisti quando esse programa tiver ido ao ar, né? Mas não... Eu com certeza já teria assistido, porque o meu ingresso já está comprado. O meu também. Mas... É óbvio, né, que o filme tem várias coisas diferentes da revista. É óbvio, né? Não tem nem comparação. É, porque não tem o solo, não vale a pena. Exatamente, não tem o solo, não tem o Mortalha. Como assim? Como assim? Se eles colocam o Mortalha lá no meio, ia ser interessante. Só a gente que entender, né, do filme. Mas será que pelo menos vai ter o Aranha apanhando do Polichinelo? Bom, cara, eu tava relendo aqui agora o Guerra Civil 3 e tem um Aranha roubando o escudo, serve? Referências, Capitão curtiu. Não, não curtiu, mas o escudo dele dessa vez. Olha só. Guerra Civil 3? 2, né? Não, 3. Ah, edição 3. Edição 3. Ah, sim. Guerra Achei que tava falando a segunda Guerra Civil. Guerra Civil 2, essa Guerra Civil 2 vai ser tipo Guerra Secretas 2, cara. É a Marvel fazendo merda, sabendo que tá fazendo merda, mas vai fazendo do mesmo jeito. Guerra Civil 2, Minority Report, né? Que é o subtítulo. Prender o povo antes que eles cometam os crimes, Minority Report. Então, é óbvio que vai ter algumas coisas diferentes. O que eles estão pegando da ideia da revista é, os heróis estão fazendo merda pra caramba, precisam ser não registrados, mas precisam ser controlados de alguma forma, né? Seria como se fosse uma lei de registro, mas o filme obviamente não vai ter uma pegada tão focada em identidade secreta, né? Até porque quem tem identidade secreta ali nos filmes atualmente? Nem sei quem tem, né? O Aranha. É, o Aranha. Demolidor. Se o Demolidor entra, tá? Demolidor. Demolidor já começou a diz ter identidade secreta. Se for contar no dedo, quem sabe a identidade dele já tem metade do elenco lá. Pois é, né? Ah, mas se tu for parar pra pensar, não pode ser sobre identidade secreta, porque se tu for olhar os lados, quem tá usando máscara que cobre o rosto inteiro é o lado do Homem de Ferro. Tem uns quatro de máscara inteira. E do lado do Capitão é todo mundo com cara limpa. Então, assim, é óbvio que o filme não vai focar nessa questão da identidade secreta. Talvez eles façam alguma coisa do Homem-Aranha, né? Alguma coisa de registro e tal, não sei. Mas o que mais que vocês acham assim, que vai pegar do filme? É óbvio, tem um lado aí, né, Capitão e Homem de Ferro. Pelo visto que a gente viu nos trailers, os lados são bem parecidos com a revista, né? Mas aparentemente o Homem de Ferro tá do lado do governo e o Capitão sim. Contra, né? Ah, não, pensei que você tava falando dos ajudantes dele. Não. Porque se for parar pra pensar em termos de quadrinho, o Gavião tava morto, o Steve Lang tava morto, a Viúva Negra não era tão famosa, praticamente nem aparece na história. Pelo menos nem vi ela aparecer na história. Ela tava presa lá, depois do Chega de Mutantes, né? Tava em algum lugar por aí. Tava? Não lembro disso, não. Ah, não foi depois do Chega de Mutantes? Não, pois é. Não é Feiticeira, é a Viúva Negra que tá falando. A Viúva Negra, pois é. A Feiticeira tava desaparecida... Ah. O Máquina de Combate, procurando aqui na história, é petalha do Homem de Ferro, mas ele não aparece direito. Ou seja, a galera que tá no filme, ou tá do lado contrário, ou não tá em canto nenhum ali. Porque o Pantera é do lado do Capitão. Pantera e o Pitão estão do lado do Capitão nos quadrinhos e estão no lado do Homem de Ferro do filme. Sendo que não é o mesmo Visão, mas tem a mesma memória. E o Pantera não devia se meter ali, mas tá todo mundo dizendo que, na verdade, o Pantera é um cara neutro que tem uma agenda própria na história. É, no filme eu acho que eles devem fazer alguma coisa relacionada ao Wakanda e tal, que já teve, na verdade, né? Pelo que estão falando, e os trailers dão a entender, a merda que vai acontecer vai ser na embaixada de Wakanda, em Nova York. Exatamente, que deve justificar, né? Do Pantera. Deve justificar aí a intervenção dele. E no lugar do Nitro vai ser o Ossos Cruzados. Eu nem sabia que Ossos Cruzados explodia. Mas ele pode explodir as coisas, comprar bomba todo mundo pode. Pois é, né? A gente ainda não... Na verdade, quando esse programa for ao ar, a gente já sabe, mas enquanto a gente tá gravando, a gente não, faz ideia. Eu não sei, porque eu só vou ver amanhã. Ah, tá. Então, spoiler, Magari, que eu vou te contar agora. Editei. O que vocês esperam do filme aí, pelo que vocês viram até hoje? Vocês acham que vocês vão gostar? Eu queria fazer uma pergunta antes de vocês esperar. Vocês acham que, no caso do Aranha, ainda que não tenha nada a ver a participação dele, não tenha todo esse background de histórias em quadrinho, dele ser o garoto propaganda, que depois vai mudar de lado. Mas vocês acham que podem se inspirar nisso e fazer, no final das contas, no meio da brincadeira lá, ele apoiar o lado do Capitão América? Eu acho que vai terminar com ele mudando. Durante algum momento no filme, ele vai mudar de lado. Ele vai, eu acho provável. Eu também acho que ele vai mudar de lado, até porque, convenhamos, o nome do filme é Capitão América, Guerra Civil. Ou seja, a gente já sabe quem é o herói da história. Mas sempre foi. Eu imagino que o filme ele deve tratar a relação aí, no bom sentido, do não. Homem de Ferro e Homem-Aranha. Não pode ter esse tipo de relação, senão o Homem de Ferro vai virar o Batman. Eles devem tratar no filme como meio que uma forma de... Como o Homem-Aranha no filme vai ter uns 15, 16 anos aí... Mais uma forma do Homem de Ferro ludibriar o cara pra ficar do lado dele, sabe? Por causa da inocência e tudo mais. É um pirulito, né? Vem pro meu lado que você ganha um pirulito. Uma balinha e tal. É, e pirulito aí, pegou mal, né? Vai chegar um momento em que o Homem-Aranha vai perceber, né? Que eu imagino, né? Que vai chegar um momento que ele vai perceber que tá do lado errado e mudar de lado. Provavelmente, ele, né? Ele vai olhar e falar, peraí, o Homem de Ferro tá do meu lado. Pish, eu tô do lado errado. Mas... Não, cara, ele tem 16 anos. Simplesmente o Tony Stark chegou pra ele e disse: venha para o meu lado, nós temos a Scarlett Johansson. Argumentos fortes. Seria um bom. Eu não tenho 16 anos, mas estou balançado. Mas não, então. Mas do outro lado tem a Feiticeira Escarlate pra substituir bem. Mas então, eu espero que o filme, pelo que foi apresentado, pelo trailer e tudo mais, eu tô tentando não ver muita coisa do filme pra tentar ter alguma surpresa, né? Não acontecer igual Era de Ultron e tal. Que eu já não vi tudo e ainda não tive pouca surpresa. Mas enfim, eu tô com boas expectativas, imagino que será bom, então tô empolgado aí. Depois eu vou comentar o que, que eu achei do filme e tudo mais. E vocês, o que, que vocês acham? Eu tô na expectativa de que seja fantástico. Mas sabe como não, é, fantástico, né? Fantástico não. Fantástico tá lá na outra, lá na Raposa. Ups. Mas sabe como é, né? Entre a gente torcer e o negócio ser o que a gente espera. É, eu tava com expectativa na Era de outro. Eu não achei tão ruim assim, então. Eu achei mais ou menos. Achei mais do mesmo. É a fórmula vencida, né? Parece. Pois é, né? Fizeram a mesma coisa, praticamente. É. Mudou o Joss Whedon lá, não tá mais. Vamos ver se vai. Não, então, eu tô animado com Guerra Civil porque eu achei Soldado Invernal muito bom, sabe? É, potencialmente o melhor filme da Marvel. É muito estranho ouvir a frase, eu tô empolgado com Guerra Civil, cara, sei lá. Dá uma impressão que você tá querendo ver o país pegar fogo. Ah, só um comentário totalmente fora do assunto agora, mas a Panini lançou no Brasil na época aquele jornal, né, da Guerra Civil, o Clarim Diário. Sim, eu tenho uma edição. É, muito legal. Não sei onde tá, mas eu tenho. Nos Estados Unidos eles lançam aquilo com certa frequência quando vai sair alguma mega saga, mas dessa vez a Panini trouxe. Só pra gostar, Magalhães, você falou que você tem e não sabe onde tá. E eu, na hora que falei que eu tenho, eu falei apontando aqui pro meu guarda-roupa, que é onde tá guardado o meu. Algum comentário a mais sobre alguma expectativa sobre o filme? Alguma coisa? Vou ser sincero que eu vou pra estreia com a mesma expectativa que eu fui pro Batman vs Super-Homem, que é, vou com o cérebro desligado, porque se for ruim eu me divirto, se for bom é só assistir de novo. Vou ver se eu assisto no 2D, dublado, aquela sessão promocional. Nossa. Mais barata. Ah, aí também não, né? Calma aí. Aí se for, aí se dica, for a própria avaliação, Paulo. Às vezes o filme é bom, mas como se assistiu dublado no 2D, na sessão com as crianças, aí fica foda. É, o povo, as crianças rindo, o pessoal mexendo com sacola de lanche, você não ouviu nada. Cara, a Viúva Negra com voz de menina de 13 anos. Cara, nada vai ser pior do que ter assistido o filme do Homem-Aranha 2 e. Não, o Amazing Spider-Man 2. E tipo, do meu lado tinha um cara. Ah, se fosse eu, teria matado aquele Duende Verde, teria feito isso, aquilo, outro, aquilo. Meu Deus, cara, o cara tava descrevendo em detalhes como ele ia matar o cara. Tava com medo ali. O grande candidato a ser o Homem-Aranha, então, hein? Deviam escalar esse cara. É, não, o Justiceiro. Mas então... Não, falando em Justiceiro, vocês não acham que tem uma chance aí de pintar os personagens da Netflix aí em algum momento no filme? Ou pra fazer a cena pós-créditos ou algo do tipo? Cara, sinto muito te dizer, mas parece, pelos botões dizendo, tá uma brigazinha entre a Netflix, entre o pessoal da Marvel TV e a Marvel Cinema. Aí, tipo, uma briga de poder. Por isso até que, se tu for ver, estão adiando cada vez mais o filme dos Inumanos. E eles estão meio que tem um monte de regra de limitação, por exemplo, as coisas da Netflix, as séries dela, Netflix, elas não podem sequer mencionar o nome dos heróis. Por isso que eu só fico aquela, o cara do martelo, o cara de verde, o cara da bandeira, porque eles não podem nem dizer o nome dos heróis. O que é ridículo, né? Mas isso não afeta a gente da SHIELD, né? Aí a ligação continua sendo a mesma. É, aí tem... Se for a gente da SHIELD, pelo menos na primeira temporada, tava aparecendo de boa o pessoal do cinema. Agora eu não sei a segunda e a terceira se apareceram que eu não assisto essa série. A gente, por enquanto, eu acho que o único personagem que tá aparecendo sempre alternando filme e quadrinhos é a Agente Carter, que aparentemente ela vai morrer no Guerra Civil, porque tem um enterro de alguém no filme do Capitão América. E não é o Capitão, porque o Capitão tá no cemitério. Aí todo mundo tá apostando que é ela. Pô, a Robin não pode morrer, pô. É, também tem a Robin. Pô, no Homem de Ferro. Homem de Ferro não, no Capitão América Soldado Invernal, o Nick Fury morreu e estava no cemitério pro enterro dele. Mas aqui, a ligação de Agents of Shield, de Agent Carter tal, com o universo cinematográfico, ele é mais mais estreito, vamos dizer assim, porque a ABC é da Disney, né? É, A Netflix é um acordo da Marvel com uma outra empresa, né? Provavelmente por isso que não tem ligação. Mas aquele negócio, sabe o que é também? É porque, se eu não me engano, tanto a gente of Shield quanto da série da Netflix, que for da TV. Tá nas mãos também do Jeff Loeb. E eu acho que o pessoal do cinema quer tudo ter envolvimento com esse cara também. Vamos ver, né? Eu imagino que talvez alguma referência tenha, né, no filme. Ah, no Vingadores era de Ultron, aquela missão no começo do filme. Sim. Aconteceu começando na série da SHIELD. Pois é. Foram eles que encontraram onde tava o cajado do Loki. É, pra quem não assiste Agents of SHIELD, basicamente o que acontece lá é... Tipo assim, eles encontram dois alvos, né? Aí o pessoal do Agents of SHIELD vai pra um e eles passam outro alvo pros Vingadores ir, né? Que é aquela cena de abertura do Era de Ultron. É, mas tô querendo dizer assim, por exemplo, se tu for para pensar, por que que o pessoal que tem superpoder na gente da SHIELD não aparece na Guerra Civil também, no filme? Pode até aparecer, mas não foi nem sequer mencionado como casting. Ou então, aquele outro... Quem é aquele outro que eu esqueci agora? Cara, agora deu um branco na minha memória. Que é uma coisa que também não faz... Pronto, lembrei, o Agente Coulson. Que o Agente Coulson, ele podia ter aparecido no Homem-Aranha, ou no Vingadores 2, naquela cena lá do porta-aviões, junto com a Robin e tudo mais, porque, bem ou mal, o cara era o chefe da SHIELD, que sobrou da SHIELD quando o Nick foi pra... Mas ele era outra coisa, né? Mas assim, eu nesse caso. Então, quem liberou o aeroporto-aviões foi ele. Pois é, a questão toda é que o Joss Whedon chegou dizendo depois que, pra mim, no universo dos cinemas, o cara tá morto. Se tá vivo na série, o problema é deles. Então, mas aí. Esse detalhe é uma série que ele tá envolvido, olha que coisa. Porque então... é que ele saiu chutando portas ali, cara. Saiu muito estancado. Tá, mas não necessariamente é porque não pode usar. O diretor escolheu não usar por algum motivo e tal, mas não necessariamente não pode, entendeu? Ele escolheu, provavelmente, sei lá, o filme tem 1 milhão de personagens. Eu vou colocar o pessoal da Agents of S.H.I.E.L.D., entendeu? Tipo, se eu colocar o pessoal da Agents of S.H.I.E.L.D., isso vai ajudar o filme de alguma forma? Ou vai ajudar a sua série, sabe? Depois do primeiro Vingadores, os caras, mas por que o Thor não aparece no filme de ferro agora? Por que o Capitão América não aparece? É, pelos quadrinhos são assim também, né? Então, talvez pelo fato que na época do filme o Thor tava ocupado com outra coisa. E de qualquer forma, os quadrinhos são assim. O Homem-Aranha é membro dos Vingadores, por exemplo. Ou, sei lá, o Wolverine é membro dos Vingadores. Não necessariamente em toda a revista solo do Wolverine aparece um Vingador, né? Tipo... Mas em toda a revista da Marvel aparece um Wolverine. Mas enfim, só pra gente... Eu acho que em Guerra Infinita, como já falaram, que vão ter uns 40 personagens, tem mais chance de pintar o pessoal da gente da SHIELD. E também pode pintar até uma volta, além, claro, dos personagens que estão pra estrear ainda em títulos, em filme solo, tudo. Ainda pode ser que até pinte a volta do Mercúrio aí, né? Que morreu banalmente quase no último filme, porque eu achei que foi banal, e pode ser que pinte de volta. É possível. Pra poder fazer o link com a franquia dos humanos, ou algo do tipo. Talvez ele tá preso no espaço-tempo aí também, igual o Capitão América. Vocês viram, não, o GIF lá mostrando a verdadeira morte dele, que acho que foi uma cena extra, não sei como é que foi isso, mas apareceu, eu vi um dia desse no Facebook, alguém fez o GIF lá, que o Mercúrio na verdade tava vivo, aí o Gavião percebeu e matou ele, enforcando. Depois que a cena foi cortada, o Gavião pulou em cima e tampou a boca dele pra terminar de matar. Foi. É tipo a cena da Viúva Negra falando, completando Vingadores, Avante Vingadores, lá no final do filme. O Capitão só fala Avante, aí ela pula, Vingadores. Só que foi cortado do filme. Beleza. Eu, hein? Mas agora eu queria ver o Justiceiro no cinema, só pra ter aquela cena que já fizeram até o desenho, como é que ia ser a versão cinematográfica dele lá salvando o Homem-Aranha. Seria legal, né? É. Mas então, é isso. Nossas expectativas estão tão altas. Eu ia perguntar um negócio aqui, mas eu vou fazer a pergunta de uma forma diferente. Alguém é time Iron Man no filme? Ou nas revistas? Cri, cri. É porque eu ia perguntar quem que é time Homem de Ferro e quem é time Capitão América, mas 90% é Capitão? Pelo visto aqui é 100%, né? Não temos culpa se o Capitão está certo. Exato. Ele é o menos errado, vamos falar a verdade. Ele está certo. Eu não sei como que o filme vai apresentar a ideia, né? Mas provavelmente, pelo filme ser do Capitão América, ele vai ser o mais certo também, né? Entre aspas. Eu queria agradecer o Paulo Arthur e o Leonardo que aceitaram o convite de participar aqui de novo, né? O Paulo já participou com a gente algumas vezes, o Leonardo participou há muito tempo atrás, né? No cast de Guerras Secretas e um Twitter View lá. Como história maravilhosa. Você prometeu que ia fazer um cast de encontro com os Homem-Aranha e X-Men e nunca me convidou, hein, pra isso, hein? Eu ainda não fiz. Mas vejo que não foi feito ainda, é por isso. Exatamente, olha só. Eu ainda não fiz. A gente ainda não fez. Mas. Então, você participou de um Twitter View Classic também com uma história dos X-Men maravilhosa. Que tinha uma aranha robô. Ótimo, tá? E deixar o espaço aberto aqui pro caso de alguém não conhecer vocês dois, né? Onde mais que eles podem encontrar vocês aí pela internet afora? Paulo? Peraí, fazer aqui o jabá pra vocês escutarem o Inominata 66, que fala de Marvel em geral, e o Mutação em Debate, que é mais focado especialmente nos X-Men no universo mutante. Também faz parte o Leonardo, já que a gente tá aqui fazendo quase um crossover meio a meio de... Meio a meio. Você tá representando o Inominata e o Leonardo o Mutação. Também, senão não sobra nada pra eu falar, né? Talvez pois é, ele falou do Mutação, ele pisou o creme, não sei, sei lá. Foi mal, Leonardo, fala aí. Já se viu no meio. Bom, como o Paulo já disse, então, vocês podem me acompanhar no Mutação e Debate, tem o feed, então quem tiver aí, quem ouvir em smartphone e tal, só procurar a gente. Antigamente, há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, eu fui moderador do antigo Fórum Mutação, do Fórum Panini, também era do Fórum Mutação, eu era roteirista ali, né, articulista, algo assim do tipo do Marvel 66 também, mas aí ficando sem tempo só no Mutação em Debate mesmo, que vocês podem ouvir lá no Marvel 66 ou no nosso feed. A nossa periodicidade do Tweepcast a princípio não era muito certa, mas a gente começou junto, né? Com Mutação e o Tweepcast foi praticamente no mesmo mês. Quase na mesma época. A gente faz um por mês, né? E vocês aí fazem uns 15 por mês e é isso. Não, o cast é um por mês. Os outros é. Eu vou até aproveitar pra falar, né? Tweepcast a gente faz toda última semana do mês, toda sexta da última semana do mês, né? Nas outras semanas, nas quartas, a gente faz o Tweep View Classic, que a gente comenta história antiga do Homem-Aranha e tal, e nas sextas Tweep View, que é histórias atuais e outras coisas do Homem-Aranha. O que sua mulher acha disso tudo? Ela fala, legal, grave todos os dias da semana. Mas eu não gravo todos, eu participo só de alguns. Entendi. Só participa de 37%, pouca coisa. Tem mais gente que participa aí. Hoje em dia eu tô gravando só os de quarta, né? Então é praticamente um por semana aí. Mas... às vezes a gente junta aí, eu, o Magari e o Moni, e grava dois num dia só, e aí já vai adiantando. Mas o Tweepcast é mensal, né? A princípio não era, saiu um, 6 meses depois saiu outro e tal, e depois virou mensal. Depois que o Magari chegou pra editar, virou mensal. Depois a gente criou vergonha na cara. E lembrando que agora o Aracnofan, ele tem um Padrim, né? A gente cadastrou o Aracnofan lá no site padrim.com.br/aracnofan. E agora todos os ouvintes, todas as pessoas que acompanham esse nosso trabalho podem ajudar aí de forma... Não tem como enrolar isso, né? Pode financiar o site pra ajudar a gente a... Pode dar dinheiro pra nós, a gente não acha ruim. É isso. É aquele negócio, né? Óbvio, né? Assim, a gente tem que pagar hospedagem do site, um monte de coisa. Então, assim, esse dinheiro vai ser empregado pro site melhorar, né? E muita gente conhece o Patreon, né? Não conhece o Padrim. E por que que a gente tá escolhendo o Padrim ao invés do Patreon? Opa, eu sei. É fácil, fácil. Porque o Patreon, apesar de ser muito mais... Ele é mais conhecido, aliás, justamente por ser um sistema internacional. E, com isso, ele acaba trabalhando com cartão de crédito internacional. Como nós sabemos que nem todo mundo tem o privilégio de ter um cartão internacional como eu, que sou um cliente Platinum... Você é do Banco Pelado, né? Não vem ao caso. Que está todo mundo sem roupa lá é irrelevante. Ele aceita cartão nacional ou até mesmo impressão de boleto. Então fica muito fácil para qualquer um poder colaborar com a gente. Exatamente. E, obviamente, esse dinheiro vai ser usado, né? Pra... Só um outro adendo e também porque Padrim é um nome muito mais legal do que Patreon. Tá certo. Vem ser nosso Padrim. Me lembra meu Padrim Padiciço. Lembrando, né, que obviamente esse dinheiro vai ser usado para o pagamento de despesas do site e tudo mais, igual no TVCast do mês passado nós enviamos prêmios para as pessoas, né, a gente teve gasto com correios e tudo mais, é um tipo de gasto que o Padrim vai cobrir, né, e assim, a pessoa fica pensando, o que eu vou receber em troca, né, além da satisfação... Nossa eterna amizade, não, pera. Exatamente, temos também várias recompensas, né, o pessoal... Tem acesso a um grupo secreto, tem acesso ao grupo que a gente marca a gravação, que quase ninguém conhece, mas é sempre eu, o Magari, o Dante, o Presto marcando e o Mônio falando descida, se me avisa e tal. É tão secreto que nem a gente sabe direito que ele existe, veja isso. E até recompensa a ponto de ganhar encadernado capa dura do Homem-Aranha a cada 3 meses e tal. Então, assim, tem bastante coisa, né? Mas estou delongando demais, acessem padrim.com.br/aracnofan e se não puder acessar também, né, continue colaborando com a gente, divulgando o site, comentando, né, tanto no site quanto no grupo, que todo apoio é bem-vindo, né, a gente tá falando financeiro, mas todo apoio é bem-vindo. Comentários também são bem-vindos mesmo, gente, aquela história de sua opinião é muito importante pra gente, no nosso caso, pelo menos, é verdade. Exatamente. Bom, então é isso. Obrigado a todos e lembrando que o Tapecast é do aracnofan.com.br. Acessem lá e vejam outras coisas. Entrem no grupo também do Facebook, fanpage e tudo mais. E falou, até mais. Abraço. Tchau, tchau.